Faces of all my blue. Nessa estrada de incerteza, eu ando só sem direção. A mente cheia de perguntas, o coração em solidão. Olho pros lados, cadê os amigos? Risos que ecoavam, agora são brigas. Busco respostas, mas tudo é tão vago. Um eco de um eu que eu já não cago. Fases da alma eu vou atravessar. Mesmo no vazio eu posso me encontrar. Ser humano é sentir, é se deixar levar. Com a fé em Deus eu sei que vou mudar. Adolescência, uma dança estranha. Entre risos e lágrimas, a vida é um jogo. Os sonhos se escondem, mas não estão longe. A luz na janela, ainda eu afago. Procuro soluções nas sombras da noite. Não faço os amigos que sempre me apoiam. Juntos podemos, não estamos sós. Um passo de cada vez, escutando a nossa voz. Fases da alma eu vou atravessar. Mesmo no vazio eu posso me encontrar. Ser humano é sentir, é se deixar levar. Com a fé em Deus eu sei que vou mudar. Tempestades vão passar, o sol vai brilhar de novo. E nessa busca incessante eu vou me descobrir, me encontrar. Um ciclo que se fecha, outro que se abre. A vida é um aprendizado no conflito. Fases da alma eu vou atravessar. Mesmo no vazio eu posso me encontrar. Ser humano é sentir, é se deixar levar. Com a fé em Deus eu sei que vou mudar. Tempestades vão passar, o sol vai brilhar de novo. E nessa busca incessante eu vou me descobrir, me encontrar. Um ciclo que se fecha, outro que se abre. A vida é um aprendizado num confardo. Então eu sigo firme na jornada. A cada passo uma nova chamada. Certa fase da vida eu vou aceitar. Com esperança no peito vou recomeçar. Então eu sigo firme na jornada.